Não precisa se preocupar, tô seguindo a risca o que a gente combinou. Sem expectativa, nada de chamar de amor. Eu posso te explicar. Não é porque coloquei sua foto na minha carteira. Não é porque tatuei a primeira letra do seu nome. Eu não tô me apegando, não. Mas se eu for lá pedir sua mão, será que seu pai deixa? Se ele deixar, nós casa na segunda-feira. Não é expectativa, não. Já é amor faz um tempão. Quando te vi, senti, deu ruim, passou. Já era pro meu coração. Não é expectativa, não. Já é amor faz um tempão. Quando te vi, senti, deu ruim, passou. É porque coloquei sua foto na minha carteira. É porque tatuei a primeira letra do seu nome. Eu não tô me apegando, não. Mas se eu for lá pedir sua mão, será que seu pai deixa? Se ele deixar, nós casa na segunda. Mão pra cima, vai! Não é expectativa, não. Já é amor faz um tempão. Quando te vi, senti, deu ruim, passou. Já era pro meu coração. Não é expectativa, não. Já é amor faz um tempão. Quando te vi, senti, deu ruim, passou. Já era pro meu coração. Não é expectativa, não. Já é amor faz um tempão. Quando te vi, senti, deu ruim, passou. Já era pro meu coração. Não é expectativa, não. Só faz barulho, Barreto!